passou esses dias todos bem? Como é que você está aprendendo aqui? Não sei se é bem aprender, eu acho que é mais despertar, né? Olhar, refletir, repensar, principalmente investigar. E essa é a nossa vontade de acertar, é a nossa vontade de ter uma vida boa, é a nossa vontade de, né, felicidade. E a vida cobra da gente, né, o que ela nos deu, que é a inteligência. Ela cobra que a gente seja inteligente, ou seja, use todos esses nossos recursos chamados mentais, ou às vezes a inteligência emocional, enfim, toda a tua forma de inteligência dentro de nós, para que nós venhamos a dar conta do nosso recado, né? Porque essa é a configuração que a natureza colocou para nós. E nessa situação, a gente sempre tem esse espaço nosso aqui, onde eu trago vocês para dentro de si. É, porque a gente, pra fora, a gente já enxergou até demais, né? Porque a gente vive na vida dos outros, credo. Só olha pra fora, olha pro outro, fica atrás da vida desse, daquele e tal. E depois pensa, né? Pensa que os outros pensam e fica no pensa e esquece de que, na verdade, existe um universo intenso, enorme, profundo dentro de nós, que na maioria de nós não está sendo ouvido, está abandonado. Na minha prática já, de 40 e tantos anos de prática com problemas humanos, com as pessoas, comigo, enfim, né, no meu universo, eu tenho percebido como a gente desconhece a gente, né? Como a gente não para para ver a gente, como a gente não administra bem os nossos recursos. E aí tem o preço, aí vem o preço, né? A gente aprende, eu aprendi tudo isso porque fui atrás da resposta. Por que que a pessoa sofre isso? Por que que acontece isso com a pessoa? E aí você vai vendo, é dentro, é ela, é o que ela crê, é o que ela faz, é a postura que ela tem diante dela. E aí você vai vendo que as causas, tá? Dentro de uma administração ruim que a gente tem da gente. Então aí você vê, logo em seguida que eu percebi essas coisas, eu vi meu compromisso no sentido de estudar isso, no sentido de alertar, de ensinar, de mostrar e de passar para todo esse trabalho que eu tenho feito aqui em São Paulo, também agora no Rio de Janeiro, né? Suprindo essa necessidade, né? De lidar, de ensinar a pessoa a olhar para dentro, de ensinar a pessoa a lidar com ela, ou de, pelo menos de despertar isso, porque ela também sabe fazer as coisas, né? Não sou só eu que sei. Mas ela não volta, né, para si mesma. Na medida que ela volta para si mesma, né, então as coisas começam a mudar. Nesses anos todos que eu tenho feito trabalho, quando eu recebo um feedback, quando eu recebo uma pessoa que, uma carta ou mesmo depoimento de alguém que fala: ai, Gasparetto, mudei tanto, muito obrigado, mudei muito, muito, muito, muito. Eu digo: mas o que que você melhorou tanto assim a sua vida? O que que foi tão importante que você melhorou a sua vida? As pessoas me respondem: mas olha, todas, é impressionante, a resposta vem às vezes. Eu já faço até esperando a resposta e ela vem direto. Ai, Gasparetto, as coisas começaram a melhorar mesmo na hora que eu me pus em primeiro lugar. Eu me pus em primeiro lugar. Gente, isso aí se repete tanto nos depoimentos que é uma coisa, né, cada vez mais clara para mim e também para as pessoas que me escutam, a diferença enorme que faz vocês colocar em primeiro lugar. Quer dizer, o que é primeiro lugar também aí? Não é uma competição com os outros. É muito eu prestar mais atenção em mim, eu ter mais contato comigo, eu ficar mais ligado em mim. Eu percebi mais, e não ir tanto pela conversa daquilo que eu aprendi, mas por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que realmente está acontecendo comigo, e dar essa importância ao meu, esse mim, dá a verdadeira, né, a real, né, a justa importância a esse mim. E aí começa a fazer as diferenças, não só as diferenças da pessoa com ela própria, com o meio ambiente social dela, mas como ela muda a energética dela, muda a energia, e a vida começa a tratar também ela diferente, começa a abrir caminhos, começa a fazer coisas dar certo, quer dizer, porque as coisas são todas ligadas, né? Ligado à tua atitude, à tua postura, o que você está pensando, o que você está fazendo por dentro, está também se expressando energeticamente, e a vida responde a essa energia. Né? Responde coerente com a energia. Você está do seu lado, as coisas começam a virar para o seu lado. Então, é muito comum as pessoas dizerem: não, mas quando eu comecei a fazer isso, nossa, me apareceu isso, apareceu aquilo, começou a dar certo meu emprego, começou a dar certo o relacionamento, começou a dar certo isso. Então a gente percebe que a ligação é assim, cada vez mais. Não, está tudo ligado, gente, não é? Não adianta você tentar tudo por fora se por dentro está ruim. E aí não dá certo. Se por dentro está legal, pronto, de fora também dá certo. E isso tudo vai cada vez mais tornando importante essa questão do eu em primeiro lugar, ou deixa me ligar em mim, deixa eu olhar mais para dentro. O que é que eu sinto mesmo, hein? Essa é a pergunta mágica, né, gente? O que é que eu sinto mesmo? O que é que eu sinto mesmo? Claro que se oponha a isso, o que é que se opõe a isso? Por que é que a gente já não fez isso há muito tempo? A gente não fez isso por quê? Porque a sociedade não é nisso. Nossos pais, as pessoas em geral, não estão educadas para dar importância ao que está lá dentro. A nossa educação foi voltada ao que é importante em termos de comportar-se, do que você mostra, né, da aparente, aquele comportamento aparente. Se você está falando direito, se você está se vestindo direito, se você está se comportando tal de direito, né, se comportar direito, tudo direito. Então os pais estão preocupados com isso, agora o que está lá dentro, não. E esse conceito nega a individualidade, nega as características individuais da gente, quer que todo mundo se comporte igual, criaram a ideia de normal, de anormal, enfim. Criou um monte de problemas que quando a gente quer retornar, não, mas pera, não está dando certo viver assim, por todas essas regras e essa visão. Minha vida está ruim. Não, eu quero me encontrar. As pessoas falam, eu quero ter uma vida de felicidade. Então, o que elas vão encontrar? O adversário delas, que é justamente os costumes e os valores que ignoram. Que ignoram a pessoa. Né? O quem você é. Como é que a gente pode viver feliz, desligado da gente, abandonado? A maioria sofre de abandono. É a solidão, é abandono. É o vazio no peito, é abandono. Né? A baixa estima é abandono. Uma série de coisas são abandonos que a gente vai ter que encarar. E na hora de encarar, o que, que você está encarando? Os outros? Não, não é bem os outros. É esses valores que foram nos educando e que ficou em nós e que nós abraçamos também. Até nessa expectativa de se adaptar à sociedade, a estar bem com o mundo, você virou normal, aí pôs paletó, tudo hoje, tá um horror de paletó, mas não vou falar nada, entendeu? Mas são os valores do mundo, em detrimento, porque se você acertasse alguns valores e não afetasse a sua dignidade ou quem você realmente é, tudo bem, mas não, anulam, né? Distorcem. E aí nós temos o desencontro com a gente, o conflito com a gente, e o sofrimento que tudo isso causa, dentro e fora de nós, porque causa um desequilíbrio em nós. Tirou o paletó, né? Ainda bem. Então, a gente vai pensando que as coisas são muito engraçadas. Hoje eu queria falar um pouquinho disso e de dar uma ajuda para você se libertar desses inimigos que nos, né, confundem e que nos tiram da gente, não deixando que nós assumamos o que tem lá dentro e que consigamos a prosperidade, enfim, a vida que nós merecemos. Se você olhar, nós somos invadidos por muita coisa que não tem nada a ver com a gente. Você veja, são as dualidades. É, são dualidades, são os extremos. Quando você surge um extremo, o outro vem junto. Eu vou dar exemplo disso para você se olhar, mas você tem que se olhar aí dentro. Não, senão você não vai entender o que eu estou falando, porque eu não posso falar com teoria e palavra. Eu preciso que você vá olhando para você entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, se você perceber, nós herdamos da sociedade um dominador, né? Na cabeça tem um dominador, não tem? Tem, né? Aquele que fala, você tem que. Aquele que fala assim, você está obrigado a. E o dominador, ele desmaga, né? Porque dominar, ele é mandão e não quer saber, e não tem conversa, tem que, tem que, tem que. E para te forçar, como os pais faziam com a gente, né? Para te forçar e você obedecer, o que, que ele enfiou? Medo. Medo, não é o medo? Você tem que porque senão, um monte de coisa trágica. Né? Você tem que porque senão, você tem que porque senão. Você está vendo esse mecanismo aí na tua cabeça? Tá? Tá vendo? O dominador? Tá, né? Tá. Se tem um dominador, grudado está o dominado. Pensa nisso. O dominado, como é que é o dominado? Vamos tentar enxergar ele? O dominado? O dominado é assim, é o coitado, né? Mas o dominado, ele é muito engraçado, porque ele também não vai deixar ser dominado completamente, né? Ele reage, mas ele reage da maneira dele, né? Quando o dominador fica muito, você tem que, porque senão, E ele começa o quê? Fazer o quê? Fala, o que é que você faz? Corpo mole? Ai, é difícil, não consigo, dá preguiça, o corpo dói, chega a ponto de ficar doente, de embaralhar a cabeça, de esquecer as coisas. Ele, entendeu? Fico com medo, faz cara de medinho, fica lá no canto, só pra dizer não. Não vou, desgraçado do dominador, porque é uma briga, né? Não vou. Mas ele não pode enfrentar, porque o dominador massacra ele. Então ele faz assim, coitado, não consigo, viu, Gasparetto? Não dá. Ai, com tudo é difícil, sou muito pequenininho, sou muito desgraçadinho, não sou, quem sou eu? Sou ninguém. Vai fazendo, então vai fazendo corpo mole. Geralmente ele ganha, né? Porque... Ele ganha porque ele tem o corpo a favor dele. Ele é como uma reação. Vê o dominador, já vem ele. Pode ser. Você vê, de manhã, não, preciso sair, preciso chegar no trabalho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você começa o tem que te pegando logo de manhã, já te dá uma vontade de dormir e trabalhar. Já te dá uma vontade de sumir no mundo, de dormir. De arranjar uma desculpa. Mas se você olhar por outro lado, é curioso que ao mesmo tempo que está acontecendo isso na tua cabeça, você pode gostar do trabalho que você está fazendo. Não, eu gosto do trabalho que eu faço, eu gosto do meu trabalho, não tem problema nenhum. Tô bem, então por que você está com essa coisa de trabalhar? E você às vezes não entende, é por causa do dominador. É o dominador que está ali massacrando. Na verdade, ele não está querendo trabalhar. Ele não está querendo viver embaixo desse dominador. Desse tem que, desse der, porque tira todo o gosto da gente, né? Mas o dominador é uma coisa que veio assim culturalmente. Imediatamente o nosso ser reage contrário, com outro oposto. Porque um oposto atrai o outro. Essa é a lei que eu quero te ensinar hoje. O oposto atrai o outro. Um oposto atrai o outro. Mas você vê, você tem um lado aí então dominador e tem também um lado dominado. Não é verdade? Vamos tentar olhar os dois, porque os dois não é você. Você tem por causa da sociedade. Eu vou já te mostrar como é que você pode superar isso. Mas você tem, mas você não é isso. Se tem um, tem o outro. Se vem um, já vem o outro. Se você fizer um corpo mole, já vem o tem que. Se vier o tem que, já vem o corpo mole. Os dois é a mesma coisa. Agora eu quero que você olhe os dois, tá, Julian? Dá pra olhar? Do lado, você pôs um dominador. Do outro lado, aquele faz corpo mole, que tem dificuldade. Aquele. Você já sabe qual que é. Seu preguiçoso, não é? É aquele que ele arruma só encrenca. Tanto que às vezes, só para ele descansar, ele fica doente. Ah, lógico. Imagine você, que é maravilhosa. Maravilhoso, que tem que trabalhar, que gosta de ser herói, que não pare, não descansa, que está esperando uma medalha cósmica pelos seus esforços de herói. Qual é a única chance que você tem de descansar, mesmo até porque você precisa? Ficando doente. Porque senão o dominador teu não deixa, não. Então você tem doenças crônicas. Crônicas, a coisa pode ser grave, pode. Pode ser mais light, mas pode ser bem grave. Bem grave. Pode ser um conflitão. Isso depende de cada um. Entendeu? Agora, se você olhar para os dois, você vai ver que os dois não estão nem aí com você. Os dois, por exemplo, o dominador tem que, ele não está perguntando se a sua alma quer, não quer, gosta, não gosta, tem condição, não tem condições, pode, não pode, tem limite, se não tem limite. Tem que, ele ignora você mesmo, não ignora, como os pais ignoraram. O dominado, por sua vez, também ignora, porque enquanto você está reagindo contra o dominador, você não está lá dentro fazendo o que você gosta. Você não está lá dentro. Então os dois não são você. Como é que supera isso? Vai no você. Vai no si mesmo. Fala assim, ó, quer ver? Não sou, não tem nada de tem que, dominador em cima de mim, sai pra lá. E também não tem de preguiçoso, dominado, cheio de encrenca. Não tem, os dois não são exatamente o eu. Quem sou eu? Eu. Qual é o feeling que eu tenho? Hoje eu vou sair, vou levantar, vou meu feeling para trabalhar. Ah, eu faço uma coisa que eu gosto, eu quero ver meu projeto que eu estou trabalhando acontecer, quero ver meus amigos, quero... Ah, você tem feeling, você tem um ser lá dentro que quer trabalhar, que quer estar naquele ambiente, que quer se envolver com aquela tarefa, que quer ver aquilo, que quer chegar em alguma coisa. Ah, tem, não tem? Tem, não tem? Ou você tá morto? Se tiver morto, eu vou te mandar uma passagem pro Egito, pro Vale dos Reis, pra te enterrar lá. Vai, múmia. Tá, tem alguém aí dentro, pô? Lá dentro do peito tem alguém aí ainda? Você não virou zumbi? Ah, tem alma aí? Tem uma pessoa lá embaixo? Vai, sai da cabeça, vai lá embaixo. Tem um coração lá atrás? Tem um ser que sente? Hein? Ô, demônio, se eu ficar gritando, eu vou sair na Paulista gritando. Vai. Tem alguém? Qual é o motivo? Pergunta. Olha. Dá importância. Valoriza. Este ser, este centro que você tem, que é o centro do sentido da vida. Ou as coisas têm sentido quando você sente, com o que é que você sente. Ah, o meu trabalho eu sinto isso, sinto isso. Esse é o sentido do seu trabalho. O que está sentido a sua vida. Pode ser até que você encontre que aquilo não é exatamente o que você queria, não é exatamente o que tem sentido para você. Você pode sair, largar esse trabalho e procurar outro. Lógico. Você deve. Por quê? Porque ou a vida tem sentido ou o quê? Ou o quê? Hã? Hein, demônio? Ou o quê? Uma vida sem sentido? Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado. Ai, meu Deus, toma cuidado. Não brinca com a tua vida assim. Tive uma coisa horrível, mas eu tenho que falar com vocês. Não, eu tenho que falar. Porque é horrível. Eu vejo mães que, ao terem os filhos, elas se preocuparam muito, né, em fazer tudo muito bem feito, porque meus filhos, eu vou criar bem feito, eu vou orientar, até porque ela estava com raiva da mãe dela, né, e ela começou assim, ai, quando eu tiver um filho, eu não vou fazer isso com a minha filha, fala contra os pais, então ela já vinha planejando, ela tem um monte de vingança, e é o filho que vai ter que ser a prova dessa vingança, porque meu filho, eu não vou fazer isso, meu filho, eu vou fazer aquilo, meu filho, eu vou fazer assim, e vai, e ela tem um monte de tenteio, um monte de plano, um monte de roteiros na cabeça. Ela cria o filho. Ela provavelmente vai criar mal, né? Mas ela cria. Ela deu os filhos criados, e deu um trabalho, porque ela se preocupava, porque ela tinha que fazer a coisa acontecer do jeito que ela planejou, e os valores delas, e as coisas delas, e os filhos são criados. Então, ela fez um bom trabalho, tá? Ela acha que fez. Tá, então tá bom. Preencheu. Preencheu lá dentro? Não preencheu. É a mesma coisa que não tivesse tido filhos. É verdade, gente. Tem que ter coragem para olhar isso. Tanto que eu vejo muitas delas se expressarem nesse sentido. Ah, ainda bem que os filhos estão criados, tudo, agora não tem mais preocupação, pressão, abolação. Agora eles cresceram, estão livres e tal, sabe? Legal, legal. Fico feliz comigo porque fiz o trabalho. Mas e aí lá dentro? Se você é uma mamãe realizada, realização... Não, realizada não, respeito não. Não, não. Eu sinto uma consciência aliviada. Eu sinto que eu fiz a minha obrigação. Eu fiz as minhas obrigações direito, de mãe. E assim mesmo eu tenho muita dúvida, né? Porque eu acho que eu queria fazer mais, mas acho que eu não consegui. Eu fiz alguns erros. Eu tenho umas culpas. Tá, tá. Você ainda tá com culpa. Essa pessoa aqui ainda tá com culpa. Não, realização não. Não, não. Realização não, Gasparino. Assim, não. Então é uma coisa que não tivesse feito, porque não fez, não tem alma nisso, não tem realização. Então para que teve filho, demônio? Para encher mais de gente nesse mundo, que já está super populado, que já não tem mais lugar para plantar, para dar de comida para todo mundo, que estão acabando com a ecologia para poder dar comida para ser humano, trabalho para ser humano. E nós enfiando gente no mundo, ignorando as condições da natureza em volta. Das condições sociais, das condições ecológicas. Só pra isso. Porque você é uma tonta, tinha que ter filho. Porque essa mulher, né? Mulher tem que ter filho. Porque o Benê queria. Gente, mas que coisa pobre, pobre, pobre. Pobre. Pobre. Agora, eu tenho visto mulheres que não fizeram isso. Porque eu posso comparar. Com mulheres realizadas, que existe, claro que existe. A mulher realizada, como é que ela se apresenta? Ela fala completamente diferente, ela fala uma situação completamente diferente. Ai, criar meus filhos foi tudo. gente, sabe, até hoje eu me sinto a falta, às vezes eu tenho vontade de ter outra criança, até adotar uma criança, porque eu sinto falta daquela coisa em casa, das crianças em casa, de como eu acompanhei, e adolescência, você fica olhando para a pessoa, porque essas mulheres são raras, são raras. Elas, olha, foi a coisa melhor da minha vida, ter filho foi a coisa melhor da minha vida. Falei, epa, é uma mulher realizada. Como é que você viveu? Como é que... Não, eu nunca fui muito assim, né? Sempre fui uma mãe diferente. Ela já começa com essas conversas. Eu nunca fui muito assim nessas conversas, sabe? Eu sempre fui assim de alma. Fui muito alma. Ah, ela não tinha planos, ela não tinha cabeça, ela não tava no tem que, não. Ela tava no feeling. Ela tava no feeling. Ela curtiu os feelings dela. Ela viveu junto com. Aí eu nunca me sentia assim, mãe, como as outras. Eu me sentia mais amiga, sei lá, eu me sentia envolvida no processo deles crescendo, eu cresci junto. Eu senti cada coisa, eu acompanhei cada coisa, e eu atuei de acordo com cada momento. Eu não tinha planos, eu nunca tive planos. Eu convivi. Ela nunca teve um projeto, um senso de obrigação. Não, eu nunca me senti obrigada, Gasparito, isso não. Obrigação de mãe, isso é bobagem. Eu não sei, eu cresci junto com eles. Quer dizer, ela estava presente, ela estava ali, e ela sentiu, ela seguiu a alma a cada momento, a cada reação daquela individualidade, porque toda criança é uma individualidade, e não sabe o que é que vem numa criança. Ela sentia e ela reagia de acordo com a alma dela, e ela não seguia modelos na cabeça, ela seguia o que a alma lhe dizia a cada momento. E ela foi o quê? E ela foi indo com aquela criança. Então as crianças, primeiro, são crianças saudabilíssimas, porque são crianças que têm muita consciência de si, consciência do si mesmo, são muito centradas, não dão trabalho, vão muito bem. E ela acompanhou com isso, e hoje ela tem um sentimento tão pleno dentro dela de realização, de ter vivido aquilo, satisfeita de alma de ter vivido, que era o que se refere nessa saudade de voltar. Por quê? Porque aquilo para ela foi uma realização. Aquilo teve o maior peso, o maior sentido na vida dela. Ter filho, eu me realizei. Então você veja, não foi o amor dos filhos, porque acho que amor todas têm, ou pelo menos uma boa maioria tem umas que não tem amor, nem isso, mas tem nada. Não, tem mãe que não tem amor, claro que não tem, você tá vendo cada coisa por aí, não tem. Mas, né, o que eu sinto é que mesmo uma mãe que fala que tem amor, mas seguiu a obrigação sem alma, e essa mãe que também tem amor, e foi pelo coração, foi pelo feeling, né, pela alma, o resultado é completamente diferente para ela. Em termos de realização, em termos de satisfação. É a mesma coisa, você faz muito bem o seu trabalho, todo por dever, mas se você para e olha o que aquilo realmente te trouxe, além de um salário para você viver, enfim, na sociedade, nada. Não te realizou o seu trabalho. É a mesma coisa se você não tivesse trabalhado. Não, mas isso foi bom, eu ganhei dinheiro, me mantive minha família. É, isso é bom mesmo, isso é bom. É bom mesmo. Isso é bom mesmo, é. Só isso daí é bom pra você, isso é bom. Não, o dinheiro é bom, né? Você sobreviveu. Ah, você sobreviveu, é. Você vive num deserto, né? E você precisa de sobreviver nesse deserto. Eu tenho vontade de andar na sua cara. Você tá vivendo o momento histórico mais rico da humanidade. Você tem comida de todas as partes do mundo. Você tem informações de todas as informações. A formação no mundo quadruplicou. As oportunidades de trabalho, crescimento e vida nunca, nunca foi como hoje. A liberdade de pensamento, a liberdade de ação, nunca, nunca foi como hoje. Você vive um banquete para passar fome. Você está sentado num banquete e passa fome. Não sabe que você pode ter um dia. Que absurdo! Que absurdo! Nós não podemos deixar isso acontecer mais. Não podemos, gente. É a nossa vida, pelo amor de Deus. É a nossa, a única que a gente tem. Bom ou má, é a única que a gente tem. Não tem jeito. E eu estou vendo isso acontecer de milhões. E aí a depressão. E aí a infelicidade. Aí vamos atacar o mundo, Deus, as coisas. Você se ataca, se destrói na depressão ou o quê? Ou o quê? Fica essas velhas, esses velhos aí com essas caras aí na rua, credo. com esse discurso, fiz. Daí que fez, e daí que fez? Que a medalha te dou quilo, deu pacote, mas um pacote de medalha pra tua casa. Vê se ela vai te preencher o coração. Se ela vai realmente fazer você uma pessoa feliz. Se ela vai realmente fazer você sentir o significado da tua vida. A realização interior. Não vai. Você tanto querendo esse aplauso social, aí você conseguiu. E aí? E aí? Vai dormir em cima do aplauso? Vai preencher teu coração? Aplauso não preenche coração, meu amor. Ele é bom e não dura 2 minutos. E acabou. E acabou. E você levou 50 anos para levar 2 minutos de aplauso. Ah, que pobreza! Que pobreza! Não, gente. Não. Ou nós aprendemos a colocar a nossa alma na jogada, o sentido na jogada, o feeling na jogada, ou nós não vamos ter nada. Você já parou para reparar que todos os estados positivos estão no peito? Ah, eu vou te mostrar isso, mas logo depois do intervalo. A respeito dos extremos, das dualidades, e mostrando a intensidade com que isso envolve a nossa mente, a nossa vida, deixando de lado nós mesmos e tudo aquilo que poderia ser o caminho, o único caminho da realização. A realização é um fenômeno de alma satisfeita. Se você pensar, todas as nossas boas sensações são da alma, do peito, né? Como a gente fala peito. Eu não sei bem, a gente chama de peito de alma, entendeu? Mas não é coração. O coração é uma figura metafórica. É algo que a gente sente no peito, que vem lá de dentro. Você vê, felicidade vem do peito. Contentamento vem do peito. Amor vem do peito. A realização vem do peito. Verdade, o sentimento daqui é uma coisa verdadeira, vem do peito. Bom senso está no peito. Intuição está no peito. Quer dizer, no peito é um aparelho, vamos chamar assim, só para, né, título de estudo. Essa coisa, peito, essa pessoa que está no peito tem vários poderes. Quando? E tem os anseios, o que ela quer, o que ela gosta, a vontade, o que ela gosta, o que ela quer. Quando você segue ali, você tem o quê? Realização. E também, eu tenho na minha experiência percebido, quando eu assumo isso, escuto e vou em frente, eu consigo perceber que ela atua também na minha vida externa, criando situações, me ajudando a criar situações favoráveis a essa realização. Então, é impressionante, isso para mim é a chave mais importante para qualquer forma de sucesso, qualquer forma de coisa. Então, escutar a si mesmo. Mas nós, sabe, eu lido muito com o povo e o povo, ai, garoto, eu não sei como me escutar, como é que é eu, quando você gosta do eu, tô achado, quer me achar. Então, eu sempre vou dando material, né, para vocês, como eu vou dando hoje para vocês. Então, existem extremos. E os extremos, não só, eu peguei dominado e dominador. São duas coisas artificiais. Você não é nem dominado, nem dominador. Você é você. Você tem os seus feelings. Você tem o seu senso de direção. Você não precisa se orientar pelo tem que. O senso de direção nosso interior. Aliás, a alma é o senso, né? O senso de ética, estética, senso de justiça, senso de humanidade. Tudo isso é senso. Senso é alma. Alma. Então, o senso do adequado é alma. Alma. É o bom senso. Tudo isso essa pessoa lá dentro tem. É o humano. O grande humano. O humano profundo. Não é o humano no sentido de sentimentaloide. Não. Humano. Humano. A característica humana. Mais importante. Então, logicamente, é isso que nós somos verdadeiramente. Nós, na cabeça, é que ficamos perdidos. Tanto que você fala eu, quando você fala eu, você não aponta a cabeça. Aponta. Não. Você aponta o peito. Este eu é o mim mesmo. Este eu é o verdadeiro. Vocês é que não conhecem para ver que tudo está ali. Então, quando nós vamos se encontrar, é entrar ali, é assumir ali, é dar atenção ali, até para sair dessas loucuras da cabeça e achar aquilo que está ali. Já está ali. Já está ali. E aí nós temos que olhar. E nosso inimigo é a cabeça. Nosso inimigo são as coisas que o mundo colocou, ou que nós, na nossa ignorância, deixamos penetrar. Essa coisa de tem que, nós fomos criados com isso, né? Então, acabou entrando. Mas você nem é dominador, e nem precisa desse tem que, se não, todo esse esquema de medo, como você também não é dominado. Você tem o quê? Sua própria motivação, seus próprios feelings. se você vai a cada momento e se pergunta, vai lá buscar, não, qual é meu sentimento com isso, qual é minha motivação com isso, qual é meu negócio com isso, lá dentro disso, você acha. Você acha você. Mas existe uma série de dualidades. Por exemplo, você quer ver uma outra que te persegue muito? Que te deixa muito, sofrer muito? A linda, o lindo. Ah, o lindo. O lindo é alto, tem 2 metros de altura, é loiro, né? Com os puta peitão, né? Aquelas... Falei bobagem. Não posso falar na rádio, gente, desculpa. Mas, né, vocês entenderam. Aí, a mulher. Mulher é que você é aquela linda, com aqueles peitos, aquelas pernas, aquela bunda, aquele não sei o quê. Aquelas coisas todas que a gente põe o quê? A lindona. Claro que você nunca vai ser ela. Mas ela tá aí dentro. Ela tá cobrando que você emagreça, que você faça assim, que você arrume o peito, que você arrume a boca, que você arrume o nariz, faz, estica esse cabelo, alisa, porque seu cabelo é um defeito. Seu cabelo é um defeito. Não, mas seu cabelo é só ondulado. É um defeito. Então, se tem a linda, tem quem? A feia. Ah, as duas andam juntas. Não tem linda sem feia. Não tem feia sem linda. São dois extremos. São dois... É radicalismo isso. Entendeu? Agora, como é que a gente supera isso? Como é que você sai disso? Você vê, ai, essa minha coisa que eu tenho que ser linda, que eu tenho que ser isso, senão não vou ser amada, senão não sei o quê. Aquelas bobagens que vocês acreditam. Do outro lado, a feia, complexada, com ciúmes, porque é baixa estima, né? Tem baixa estima, tem ciúmes, tem vergonha, tem dificuldades, às vezes até de relacionamento do profissional. Enfim, é um negócio horroroso de carregar. E não me faça essa cara que você não tem. Pare, hein? Não começa a queimar meu filme. Vamos ser humilde, vai. Vai, estamos aqui com boa intenção. Boa intenção. Tá? Então, olha lá. A linda, pelo menos a pretensão de ser linda. Ah. E a horrorosa, o monstrinho. O aborto que não jogaram na lata de lixo. Tá? Que foi criado. Tá? Vai. Olha. Esses dois não é você. Isso daí não é você. Você nunca chegará a ser essa mulher que se inventou. E você não é essa porcaria. Você não é. Isso é uma loucura na sua cabeça. Vamos se achar? Você está desencontrado. Você está nesse jogo, nessa dualidade, nesses dois extremos. Você não está encontrada, hein? Você não, não, não. Você não está encontrada. Não, não. Essa questão de aparência não está resolvida, porque você não sabe quem você é ainda. Quem sou eu? Eu. Sai, sai disso. Põe isso para lá. Bom, eu não sou nada disso. Aí vai lá sentir no peito, vai. É peito, novamente, peito. Peito é a nossa casa, nosso referencial, nosso centro, onde você vai se sentir segura, vai. Onde você vai descobrir a verdade. Eu. Ah, eu? Eu sou eu. Eu tenho meu jeito, minha forma, minha genética, porque eu tenho as misturas de raça. Eu tenho meu jeito. Ah, eu tenho meu jeito. Ah. O que acontece é o seguinte, se você jogar isso fora e fica no teu jeito se harmoniza. E aí vem a tua beleza, a tua graça. Mas se você continuar ainda dando força para essas bobagens, isso tudo é o quê? É um constante ataque. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você é uma pessoa, você é uma heroína. Não, você é. Você é. Não. Viver todos esses anos que você viveu com você mesmo, combatendo, jogando você na lata do lixo a cada vez que você olha no espelho. Nenhum obsessor neste planeta, nem o maior mago de magia negra podia ter jogado mais carga ruim do que você tem jogado todos esses anos. Pode matar 10 bodes pretos. Você sujou você inteira. 24 horas por dia você vibra ódio pra você. Mulher, todas elas sofrem disso. E aí? E aí a vida afetiva delas vai pra baixo, porque lógico. Ela está contra ela. Ela está acumulando um monte de energia. Você acha que ela vai ser atraente, maravilhosa e todo mundo vai gostar dela? Não vai. O banheiro aguenta. Porque não é que ele não gostava, mas você com essa energia contra você, sem perceber, vai jogando uma energia contra. E ele vai sentindo contra você sem querer. Não sabe por que ele não tem mais interesse em você. Porque é por causa da tua energia, sua tonta. Você pensa que é duro transar com você com essa energia ruim? Pode botar peito, silicone, sua energia continua ruim. Você pensa que com peito, com bunda, com tudo que você colocou, que você vai ser mais feliz no amor. Ha! que vai transar legal na cama, quero ver. Que vai, ai, mas aí eu me senti mais a bonitona, então agora eu tô legal. Quero ver se isso vai resolver, tô cansada de ver que isso não resolve. Ah, mas melhorou, né? Eu me sinto melhor. Não, meu bem, você só alimentou um processo que vai acabar ali. Quero ver quando começar a idade. Aí corre pra cá, arranca de cá, arranca pedaço de cá, arranca pedaço de lá. E a idade vai indo, a idade vai indo. E chega uma hora que não tem mais recursos. Você vai ter que ficar o quê? Sentindo a última das últimas. Você vai ver onde você vai acabar. Ah, porque você acha que a gente não pode? Não, até pode. Mas com essa cabeça... Veja bem. Veja bem. Quais são os motivos de levar você a fazer alguma coisa com o seu corpo? Porque você quer ser a linda. Não que você quer estar você, fazer uma coisa por você, no feeling da sua alma. Não. Então você veja bem, há duas atitudes pelas quais você pode procurar um cabeleireiro, ou você pode procurar uma plástica, ou você pode procurar uma manicure, ou você pode procurar fazer, entendeu? Uma dieta, alguma coisa. Uma é aquele sentimento de amor por você aqui dentro. A outra é esse esquemão de querer ser a linda e sempre se sentir a horrorosa. Querer ser a linda e sempre se sentir horrorosa. E vir de um extremo para outro, um extremo para outro. Quanto mais você faz uma opção de coisa para ser a linda, mais a horrorosa te incomoda. Por isso que tem mulheres que vão fazer plástica, plástica, plástica. Porque elas não conseguem. Elas acham que é um problema físico. Não é físico, é psicológico. É mental. E isso não pode acontecer com você. Aí não, você não é nem a linda nem a feia, eu sou eu. E no meu feeling, eu tenho o meu jeito, a minha coisa. É quando a pessoa começa a se harmonizar com a forma dela. E essa harmonia, esse vibrar bem para ela, começa a transformar a pessoa numa forma atraente para as outras. Agradável. Nossa, como você está bonita. Nossa, como você é fofa. Nossa, como você é legal. Nossa, você tem uma coisa. É. As pessoas começam a responder, e a vida também, através das pessoas que se interessam por você. Às vezes até na sua profissão começa a mudar a atitude com você. Por quê? Porque a sua energia mudou. Começa a sentir uma confiança em você, porque você está sendo mais autêntica, mais eu mesmo, né? Então começa a sentir uma confiança em você, começa a notar você bem. Se na empresa você é notada, você começa a ser notada. Não porque você botou um peito de silicone, gente, que horror. Entendeu? Você começa a ser notada porque você tem uma coisa notável. Você mesma. Você é uma coisa única. Você começa a ter o quê? Presença. E esta presença que vai se encarregar de afetar as pessoas e de fazer com que as pessoas respondam bacana para você, até seu chefe, até os seus amigos, seus colegas, até seus filhos. Enfim, eles vão mudando o modo de ser com você porque você mudou por dentro. Então, gente, vamos abandonar. Não tem nada bonitona nem horrorosa. Eu sou eu. Entendeu, gente? Como é que a gente vence? Como é que a gente transcende os opostos? Porque assim, ah, os opostos, a gente deve procurar o equilíbrio entre os opostos. Besteira! Não tem nada de equilíbrio entre os opostos. A gente transcende dualidade, transcende opostos. O quê? E onde que está? Em mim mesmo. Vou lá para mim. Não tem equilíbrio, porque a alma não pensa assim, não é assim que funciona. Essa ideia de equilíbrio entre opostos não existe. Os dois não é você. Você é uma terceira coisa. Vai para a terceira coisa. Vai para o mim. Vai para o mim. E você é extremo, tem outro extremo. Tem tudo que é extremo, tem dualismo. É isso que eu estou falando, entendeu? Por exemplo, a pessoa super pretensiosa... Que quer. Tem um outro extremo. Qual é o outro extremo? A parada. Tem nada. Nada anda. A impotente. A incapaz. Quando você quer ser muito over e capaz, você fica incapaz. Os dois extremos. E você não é nem essa maravilhosa que tem que fazer tudo. E nem essa incapaz, impotente, desgraçada. Os dois não é você. Quem é você? Ah, bom, Gaspar, eu tenho a minha própria potência. Minha própria capacidade. Olha, olha só que é transcender. Vocês estão aprendendo, gente? Que eu quero sair dessa rádio, eu quero que vocês comecem a trabalhar essas dualidades lá. Não, tem esta e essa. As duas não sou eu. Eu vou lá procurar a terceira, que é aqui dentro. É aqui dentro. Entendeu? Você nem é mais, nem é menos. Ah, eu não sou a fortona, mas também não sou a fraquinha, a bobinha. Não. Eu tenho minha própria força. Qual é essa força? Vai sentir essa força. Onde é que está a sua força? De que forma ela se apresenta? onde você é forte. Hã? Onde você é? Vai lá se olhar, vai lá se olhar. Vai ver a verdade, vai ver seu tamanho. Ai, sabe o que, que é, Gaspar? Porque eu sou uma pessoa, porque no Brasil elas falam assim, eu tenho vontade de bater nelas, mas elas falam as burras. Ai, sabe, Gaspar, eu sou uma pessoa assim, muito exigente, sabe? Eu quero as coisas muito certinhas, como se fosse uma coisa de elogio, né? Como se ela fosse assim, maravilhosa, porque dei tudo certinho. Ela não sabe que ela é uma louca neurótica e que isso é uma psicose. Mas ela fala como se fosse uma grande vantagem. Como se fosse, olha, ó, veja meu anel de ouro. Então elas pensam que é assim. Não, porque eu sou uma pessoa assim, porque eu quero tudo muito certinho, porque eu quero. Bom, quem quer muito certinho é um oposto. É um radical. Se ela está num ponto radical, ela deve ter um oposto que está querendo pegar. Qual é o oposto da certinha? Tudo torto. Tudo errado. Tudo defeituoso. E é o que ela sofre, de insatisfação, porque nada está certo, nada satisfaz, nada está certo, nada satisfaz, nada está certo. Aí, então ela tem a insatisfeita. Claro que a insatisfeita fica coitada e ataca a geladeira. Às 3 horas da manhã, pega a latinha de leite moça, abre, faz furinho e mama na latinha. Olha que vergonha. Mama, já que não tem a teta da mãe, mama na latinha de doce de leite. A desgraçada. Dá um pote. Ai, não, mas eu me aceito. Imagina isso, que gorda se aceita assim. Não existe isso no mundo. Não, eu sou gorda, mas estou feliz. Que como gorda é feliz? Gorda não é feliz. Gorda é um monstro. Gorda tá fora de si, gorda não tá no seu melhor. Como é que você pode estar feliz se não tá no seu melhor? Não é o tamanho que o corpo dela deve ter, que o natural dela, porque tem pessoas mais cheinhas, pessoas mais magras, mais ossudas, enfim. Todo mundo tem um ponto, né? Normal. Não, ela não tá ali. Como é que ela, desequilibrada, ela pode estar bem? Mentira! Mentira essa catapargona aí! Ha! Imagina! Imagina! Você tá desequilibrada! Por quê? Porque você não está em si mesma. Você está em extremos. Você está em extremos. Você nem é a maravilhosa e nem é a porcaria, né? Completamente falida. A insatisfeita, porque tem a, né? A pretensiosa, maravilhosa, perfeccionista. Perfeccionista e insatisfeita. Bom, então eu não sou essa, mas essa perfeição. Vou pôr de lá, tá, Gaspar? Já entendi. Vou pôr essa perfeccionista. Sai de mim, suba em nome de Deus. Sai, vou pôr ali. Tá. E aquela insatisfeita que se mata e está sempre satisfeita, também não sou eu. Quem sou eu, hein, Gasparito? Então, se eu não sou essas duas, deixa eu ir lá dentro, deixa eu sentir. Ah, sei lá, eu aqui dentro, eu tenho minha própria potência, eu tenho minha própria capacidade, eu tenho o quê? Eu sou do meu jeito, eu sou do meu jeito, eu sou do meu jeito, né? E o meu jeito é tá ótimo, o meu jeito é o jeito que eu sei, é o jeito que eu posso. É o jeito que eu posso, é o tanto que eu tenho. É, e o tanto que eu tenho é aquilo que eu gosto, aquilo que me motiva, aquilo que tem a minha motivação, meu gosto, meu capricho. É, capricho, ah, eu tenho capricho aqui, nossa. Quando eu não estou querendo ser perfeita, eu faço as coisas com capricho. É, você vai sentir um gosto, um capricho. E o capricho, esse gosto que vem da alma, capricho vem da alma. Eu gosto, do, né? A alma com gosto ela faz. Ela faz com boa vontade, né? A questão da boa vontade, sabe? Então, isso é o teu prazer, porque você está fazendo com boa vontade, quem está tendo prazer é você. Você já está se fazendo só de fazer. Mesmo que ainda não deu resultado. Nem está portando tanto resultado, está portando que você está curtindo o que você está fazendo. Vem capricho. Vem gosto para fazer. Olha que delícia viver assim, gente. Eu não tenho que ser maravilhosa. Eu tenho que ter gosto no que eu faço. Olha como muda. Eu não tenho que acertar tudo. Eu tenho que gostar de tudo. E é verdade, viu, gente? Às vezes eu faço uma aula, e se ela é movida por ok, todo mundo diz que é aula maravilhosa, mas eu não gostei, eu não me diverti. E eu não me, não me iludo, não. Nessa porta eu não me iludo. Falei assim, não tava bom, não me iludo. Não fui, não me soltei, não fui, não sei, eu tava preso, tava com alguma coisa. E aí já vou ver o que, é que eu tava fazendo. Que eu não curti, porque se eu não curti, a aula não foi boa. Não foi boa, porque eu, a aula eu curto. Esse programa de rádio, eu curto. Se eu não curti, se eu não tive esse gosto, essa coisa de dentro que fala, e que fala com toda a sua verdade, com todo o seu capricho, com toda a sua, né, a sua coisa boa, eu não me diverti aqui, não foi legal, não teve sentido. Ah, mas você falou muito bem, mas que bem é esse? Bem pra você, porque pra mim não foi bem. Eu não me diverti, não foi gostoso, não tive um tchan sair daqui realizado. Então também pra quê? Tanto faz falar. Então compra um CD e mete um CD aqui. Pronto. Não precisa estar eu. É. Lógico, lógico. Eu vou pensar só no que você achou? Não, vou pensar no que eu achei, porque eu, em primeiro lugar, eu aqui. Afinal de contas, qual é o sentido de eu vir aqui nessa rádio, ficar falando aqui pro microfone, entendeu? E o operador aqui na minha frente, só nós dois que estamos aqui. O que eu venho fazer aqui? Qual é o sentido disso? Quem que sou eu lá dentro, entendeu? Eu vou buscar lá dentro o meu quê da coisa, entendeu? Ou isso existe, ou alguma coisa boba aqui. Vim aqui despejar um monte de coisa e ir embora. Ou o ego, ficar esperando aplauso. Imagina como é vazio. Não, não, não, isso é muito pouco pra mim. Ah, eu não gosto, isso aqui é pouco na vida. Ai, pelo amor de Deus, hein, menino. Pelo amor de Deus, você não me faça isso de querer pouco, hein, de fazer, de entrar na conversa da sua mãe, de ser humilde. Ai, Cacilda, que humilde nada, precisa se rebaixar. Já te falei, nós estamos, não temos o direito de passar fome frente ao banquete que é a vida hoje. Se você está passando fome, que você é uma besta. Ah, falo mesmo, falo, falo, falo. Você está marcando bobeira. Você está virando uma besta. Olha o banquete aí da vida. Olha o sol de hoje. Olha tudo de... Olha o agora como é imenso, cheio de coisas e enfim... O hoje, o amanhã, o tudo. Tão rico. Não, não, não, não, não, não, não. O problema não tá no mundo. O mundo tá melhor, cada dia melhor. É a gente, é lá dentro, viu? Não sei, se você não pegar essa toura unha aí, não vai dar, não. Mas também se você não pegar o toura unha, não faz mal, né? Tanta porrada, tanta porrada, tanta porrada. Fica tão vazio, tão desgraçado, tão não sei o quê. Tanto Lexotan na cuca, tanto remédio de taja negra. Um dia você vai acordar, se não é nessa encarnação, na próxima, ou no mundo astral, ou no inferno, porque você vai para um brau, então quem sabe num brau você acorda. Ué, meu amor, a vida vai andando, né? E eu tô só te dando uma dica. Eu tô dando uma dica que tá funcionando comigo. Eu fico sempre olhando os extremos. Fico, entendeu? Ah, claro. Só é coitadinho aquele que queria dominar todo mundo. Tem sempre aquele que acha que vai dominar tudo. O super dominador, o super poderoso que vai botar todo mundo aos seus pés. Aí acaba o quê? Como coitado, desgraçado. É, são os extremos. A gente não é um nem é outro. A gente é a gente. A gente tem nosso próprio domínio. A gente tem a nossa própria capacidade. O nome diz é técnico. Você quer o nome disso? Técnico. Modéstia. Ah, claro que não é o que se acreditava. Você aprendeu tudo errado, porque o mundo, ainda mais no Brasil, acho que a modéstia é se diminuir. E não tem nada a ver. Modéstia é se ver a verdade, né? A realidade, a verdade. E a gente está fazendo o que aqui? A gente não é nenhum nem outro. A gente é a gente. Será? Será que vai valer a pena ter feito esse programa de rádio? Não sei, viu? Você não me... Olha, eu não sei se é muito de confiança, viu? Mas, China, você vai comer arroz e feijão com frango, daqui a pouco já esqueceu. Ó, e se vier uma sobremesa bem gostosa, tipo quindim, você já... Aí você esquece mais ainda. Olha. Aí, então, vou parando por aqui. E na próxima a gente está de volta. Até mais.